Valdor, bom dia, Altera 3699, você ainda prevista, por favor? Chegando o TAM. O TAM 3399, somente para confirmar a saída prevista para Guarulhos. Da Eule da Bridge. Prato. Salvador, muito bom dia, o 3520, informação, Charlie. O 3520, pronto para cópia? Por favor, na sua escuta. O 3520, para Aracaju, autorizado nível 190, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Puca, pois Puca Jamo, e Jamo direto para Aracaju. Controle Salvador 120.8, aciona 5446, TAM 3520. Afirmativa, Aracaju 190, decola 10 com curva à esquerda, Puca Jamo após Jamo DCT 1208, controle 5446 no transponder, TAM 3520. TAM 3520 correto, chame pronto para pushback saneamento. Informaremos. Salvador, é o TAN 35204, pushback, estacionamento. Autorizado, chame táxi, TAN 3520. Obrigado, informaremos, 3520. Salvador, até 3520. Para o táxi, estamos com 62 a bordo, 3 horas e 20, alternando Recife. TAN 3520, táxi em Jalfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1020. 1020, calibre o táxi, informaremos pronto, 3520. Tá pronto, tá 3520. São 3520 ali em decola, pista 10, vento 190 graus, 08 nós. A linha aí decola, dá 10, tá 3520. E 520, decola os 20, controle 120, decimal 8, bom dia. Obrigado, bom dia, 3520. Colador, bom dia, alta 3520. 3520, bom dia, contato radar, decolagem direto Puca, vigilância radar. Direto Puca, tá 3520. 3520, chegue agora com centro Recife em 125.1. Bom dia. Chegue 520. Prossiga, 3520, tá? Chame agora centro Recife em 126.85. Bom dia. 2025, boa, tá? 3520. Salvador, bom dia, tá 3399 Guarulhos. Informação Delta, para cópia. São 3399, tá pronto? Afirmativo. São 3399 para Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da Euleda Bridge. Upper Zulu no meia. Bravo Hotel Zulu, e após prosseguir conforme a rota do plano, controle 120.8, aciona 5455, 3399. Autorizado Guarulhos 360, Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, depois DCT Trive, decolando a 10 com curva à direita, da Euleda Bridge, 208 ao controle, 5455 ao transporte. Correto, chame para o pushback chamamento, então, 3399. Tá bom. Salvador na escuta da Bizete, Whisky Juliette Serra. Afirmativo, Whisky Juliette Serra, prossiga. Juliette Serra, solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 04. Autorizado, reporte o término. Tá ok, obrigado, separei.